fora a prenhada, Erema está acunhada, Elizabeth que foi multar, é envergonhada. Esta é de como Santa Maria fez nascer as cinco rosas na boca do monge de Vossa Morte, pelos cinco salmos que dizia a honra das cinco letras que há no seu nome. Grande deve ser seu milagre muito hermoso, a Virgem de que nascer quis por nós Deus glorioso. Seu milagre é muito hermoso, a Virgem de Deus. renascer, fiz por nós Deus glorioso. Este sabia ler, pouco como encontrar, mas sabia bem querer a Virgem que não na par, que porém por concorrer, simples salmos e juntar, porém salor creer, de que era desejoso. Grande de que desejar, seu milagre muito cremoso, a Virgem de que nascer, quis por nós Deus glorioso. Quis por nós Deus glorioso, quem catar revolver, estes salmos achará, magnifica dias et a dominumia, et a voler inconverte era testa, et pos retribue servo tuo muy comidoso, grande de cada ser, seu milagre muy cremoso. A Virgem de que nascer, quis por nós Deus glorioso. Será bem de Deus haver, onde a peste ser falir, salvo sempre a dizer, cada dia sem mentir, alto altar estender-se, sou bom e repentir, só que por a merecer, quando era quando era solo. Grande de cada ser, seu milagre muito. A Virgem de que nascer, quis por nós Deus glorioso. Esposo foi manter, mentre no mundo viver, mas pois quando vai morrer, na boca lhe apareceu. Rosa que viram ter, sempre rosas de crescer, porque fora vencer, madre do poderoso. Grande de que vencer, seu milagre muito cremoso, a Virgem de que nascer, quis por nós tão glorioso. cantemos e volvemos, que mañana hay un arenco, por un rol de San Manuelo, paremos los dos de lanza, y mostramos esos panchos, recalquemos el teléfono, que costumbre es el consejo, que con los hoy nos hacemos, que mañana hay un arenco, por el gozo de un buen santo, porque el nombre nos adora, tomamos a cantar. Oh. hermanitas eran blancas de rosa, hay ramas de flor. Tres hermanitas eran, tres hermanitas son. Tres hermanitas eran, tres hermanitas son. Las dos eran cazadas blancas de rosa, hay ramas de flor. Las dos eran cazadas, la una se te perdió. Las dos eran cazadas. Vergüenza blanca de ros, hay ramas de flor. Su padre con vergüenza arrojó el amigo. Su padre con vergüenza arrojó el amigo. En el medio del camino blancas de ros, hay ramas de flor. En el medio del camino la niña se durmió. Por allí pasó el caballero blancas de ros. Hay ramas de flor, por allí pasó el caballero, tres pecitos le dio, uno de cada cara, blancas de ros, hay ramas de flor, uno de cada cara y uno al corazón. Si el mi querido sabe blancas de ros, hay ramas de flor, si el mi querido sabe, matame es pollo, si el mi querido sabe. Querida blanca de ros, hay ramas de flor, no te mate mi querida, el tu querido soy yo, no te mate mi querida, el tu querido soy yo. Tres hermanitas eran blancas de ros, hay ramas de flor, tres hermanitas eran, tres hermanitas son, tres hermanitas eran. Noche, noche, buenas noches, noche son de noche son de enamorar, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas por la cama. Ay, como el pez en la mar. Dorma. La mocedad. paloma quiero subir a tu nido. Maldita que duermes sola, quiero yo dormir contigo. Maldita que duermes sola, quiero yo dormir contigo. Si la mamá se hace leche, yo me hago pescador. Pescaré a mis dolores con palabritas de amor. Pescaré a mis dolores con palabritas de amor. En la mar hay una torre, en la torre una ventana. En la ventana una paloma que a los marineros llama. En la ventana una paloma que a los marineros llama. Hija mía, y casarte quiero yo. No, señor padre, no. El corazón de él vivió. Mi padre no sabe del matrimonio. No, señor padre, no. Hija mía, un mancebo sastre te voy dar yo. No, señor padre. Sebo mercader te voy dar yo. Non, signor padre, non. Que el corazón del bimbillo mi padre no sabe del malvío. Non, signor padre, non. Hija mía, un mancebo médico te voy dar yo. Non, signor padre, non. Que el corazón del bimbillo. Mía, al mancebo vecino te voy a dar yo. Sí, señor padre, sí, el corazón del bimbillo. Mi padre ya supo del bambino. Sí, señor padre, sí. Espera otro muerta. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargas tú. Tomara, tomara, tomara, eu mais. Tomara, tomara, tomara, eu mais. tomare o mais, tomare o mais. Se me lembro o que tirei dessas voltas em que andais, dessas voltas em que andais. Repito lambendo os dedos, repito lambendo os dedos. Era bom, era bom, tomar eu mais. Era bom, era bom, era bom, tomar eu mais. Tomar, tomar, tomar eu mais. Tomar, tomar, tomar eu mais. Tomar eu mais. Tomar eu que eu padeço, aos outros me vão queixar. Todos rindo, me respondem, é bem feito por me amar. Se dos males que eu padeço, aos outros me vão queixar. Todos rindo, me respondem, é bem feito por me amar. Torne, torne, torne a amar. Torne, torne, torne a amar. Entregar, entregar o coração a quem eu foi estragar. Você quis, fez o seu gosto, é bem feito, torne a amar. Entregar, entregar o coração a quem eu fui estragar. Você quis, fez o seu gosto, é bem feito, torne a amar. Torne, torne, torne a amar. Torne, torne, torne a amar. Não lhe disse que mulheres não havia que fiar. Você creu em juramento, é bem feito, torne a amar. Não lhe disse que mulheres não havia que fiar. Você creu em juramento, é bem feito, torne a amar. Torne, torne, torne a amar. Torne, torne, torne a amar. Você trata amor em brinco, amor a fará chorar. Você trata amor em brinco, amor a fará chorar. Veja lá com quem se mete, que não é para brincar. Ai, amor, amor, amor, ai, amor, amor, amor. para zombar. Não, não é para zombar. Thank you.